nunca perdeu alguém na vida. Não sabe o peso de uma despedida. É um vazio e fica no peito, um silêncio que grita no leito. A casa parece tão vazia, as lembranças viram companhia. O tempo passa, mas não faz esquecer, só ensina a conviver. Quem nunca chorou por saudade, não sabe o que é sentir de verdade. Dá pro céu e pedir pra voltar, só mais um abraço só pra aliviar. Quem nunca sentiu essa dor, não sabe o que é perder um amor. Acordar com a esperança de que tudo foi só lembrança. As fotos guardam um sorriso, mas o olhar denuncia o aviso de que a vida tem o seu fim e leva quem era tudo pra mim. Mas eu sinto, só mais um abraço só pra aliviar. Ei, mulher, quem nunca sentiu essa dor? Sei não, não sabe o que é perder um amor. Como canar? É acordar com a esperança de que tudo foi só lembrança. E se hoje choro é por te amar, é por querer te encontrar. Mas sei que de algum lugar você sorri pra me confortar. Ei, nunca perdeu alguém na vida. Ei, não entende a dor da despedida, mas a saudade é prova de amor.